Chilo, o animal do Pará. Eles são sinônimos de espetáculo. Alegria. Criatividade. E, é claro, muita pressão. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. E aí? Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. O animal furioso! Agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. Vamos lá! A pressão vai subir. Bora que a pressão vai subir, Bacarina Maninho! A pressão vai subir. Pra cima! Maninho! A pressão vai subir. Tá na hora! E aí, Bacarina? O campo chegou. Se prepara que vai rolar sim, vai rolar! E vai rolar! O quê? Dentada! Bora fazer a contagem agora! 5, 4, 3, 2, 1, pega! Toque Bargarena, as emoções vão a mil. E a pressão tá começando. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. Quem tem amigo corno, dá um grito também. Amigo viado faz barulho. Quem tem vizinha fofoqueira dá um grito. Tá na hora, tonelada. O Tigo é bom quando ele sente o som. É dobrado, não é, papai? É bom quando ele sente o som, é dobrado. Toma! É pensão pra todo lado, pensão pra todo lado, pensão pra todo lado. Dentada. Pra todo lado. É pressão pra todo lado, meu gorila agora. A mil grau. O Parada Prime tá mil grau, Boninho. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Acho que tem doida quando tô no crocodilo. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. E toma pressão, vai já! Bagulho doido. Olha o bagulho doido chegando assim, ó. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. feliz. Só quem é do Rima aí, joga a mãozinha pra cima. Quem é do Paissandu, joga a mãozinha pra cima. Deixa as duas mãozinhas em cima e bate na palma. Bate, bate, bate na palma. Bate na palma. 3, 2, 1, go! Sai, sai, sai da frente de gordo e tão tocando. É a referência que tá no ar. A maior referência em pressão está no ar. Dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada aí, ó. Pra porra nenhuma. Só as mulheres que vêm pra festa e compram seu ingresso. Paga sua cerveja. E não depende de homem, ó. Joga pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. As mulheres estão que estão, Boninho. Quero ver o grito aqui em Barca Arena já. Olha, minha família, a pressão tá na área. Pressão. Bora, Tia Elma, o Homem-Aranha e o Ricardo. Pressão tá de volta. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E o Bruno Verdelho falou pra mim: a pressão vai só aumentando. Gordo, gordo, gente, pega essa parada aí, ó. Aumentando, aumentando, aumentando. Bora, bora, bora explodir. Bora explodir, bora explodir. 5, 4, 3, 2, 1. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Especial, os nossos humildes da peneira aqui na direita, o nosso parceiro Lobo, o Leonel também danado, valeu, Leonel, o Motora Malucão também, o Helder dos Mal Falados, o Leonardo Guimeira, o Botelho, você também, pra toda a galera aqui, galera que veio direto do Acará, moleque, pra curtir aqui em Barca Arena, tem que tirar o chapéu, é na fronteira, meu bom, pra cima! Ninguém dormiu daí, né, mano? Abraços acorrentadas. Elas estão todas aqui, ó. Obrigado, meu amigo Luanda, aqui de Cobos. Ele e a sua esposa, que nos proporcionaram um almoço muito top. Obrigado pelo carinho, valeu mesmo de coração. E a gente tá na área. Pra cima e dá-lhe soquinho no céu. é louco, o troco é bagulho louco. O croco é louco, o troco é bagulho louco. O croco é louco, o troco é bagulho louco. O croco é louco, o troco é bagulho louco. O croco é louco, o troco é bagulho louco. O croco é louco, o troco é bagulho louco. O croco é louco, o troco é bagulho louco. O croco é louco, o troco é bagulho louco. Joga, joga, joga, joga, joga, joga a mão pra cima. Só quem tem uma amiga bandida aí dá um grito. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do croco, sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão, sequência de pressão. Sequência de ladrão. Toma, toma, toma na batida. Eu quero ver o bagulho e doidar. Gostando de ver, arrebenta meu DJ. Vai, vai rolar. Vai, vai rolar, vai. DJ Lohan que tá botando. Toma, toma, toma, toma. Que tá? Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando a minha companheira, ela tá me ajudando. E olha essa amiga da Yane, a Luana, a Sabrina Júnior. Bora, Jara, alô, Lucas. Perreque, tchau. E meu parceiro Vigina, minha amiga Chaelma, o Ricardo também. Bora, galera! Pra toda a família, pressão aqui na retaguarda. Luan da King Gomes. Ele é sua esposa, obrigado Luan. Obrigado pela receptividade hoje aqui em Barca Arena. Tamo junto, garoto. Crocodilo. Nosso amigo Ingrid, sua trindade. O gatão tá na área. Tu já sabe o que eu faço. Meu Deus, então a raposa e as suas, as bandidas estilosas. Tá todo mundo aqui, ó. Tu já sabe o que eu faço. Tá no meu barraco. Eu não quero ver ninguém parado agora. A referência já tá no ar. A referência já tá no ar. Já tá no ar. Já tá no ar. No ar, no ar, no ar, no ar, no ar, no ar, no ar. Com o Gordinho. O bagulho vai doidar. E os irmãos do rock, o Adrian Silva, você é o João Vitor. E o menor do bonde, alô Paulinho Silva. Já endoidou, já endoidou. Eu quero ouvir o grito agora. E no nosso telão, a RA Boutique e a marca Duke Golden. Yes. Você partiu. Gugu virou, pai. Não. Foguete não tem ré. Não quero mais. Isso aqui é o hino da R.A. Boutique. Prime. Prime. Prime. Agora veja o sol. Como esse mundo. Vocês estão cantando, né? Crocodilo. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Essa música aqui, ó, é da Viviane Batidão. E aguardo, tá chegando a nova música do Crocodilo com a minha amiga Viviane Batidão. Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de dizer Paulo Henrique, Paulo Calado. Faz o caquiado, faz o caquiado, caquiado. O DJ é desguiado, toque, faz o caquiado, toque, faz o caquiado, toque, faz o caquiado, toque, faz o caquiado, caquiado, caquiado, agora vem, agora vem. Cadê o Loló? Me dá o Loló. cadê o loló loló? Me dá loló loló. Cadê o loló loló? Me dá o loló loló. Cadê o loló loló? Meu amigo Jefferson da TF. E o meu parceiro João do Gelo. O rei do gelo tá no telão. Olha o rei do gelo no telão aí, ó. E tá chegando o passeio pra Cutijuba. Já 25, passo mano aí. Como é que vai ser a parada? Bora, bora, bora, boladinho na pressão. Boladinho na pressão, vai. Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afogar as mágoas e depois se embriagar. Sim, e depois? Ah, sei lá. Uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para poder namorar. Porque essa noite vai ser nossa. Nosso amigo Val, o rei do açaí. Fala Val, um abraço, meu brother. Fortíssimo Puna. E o Anderson dos Despintados, você, Winnie. Winnie Oliveira. E o Cleiton Live aqui, ó. Quem gosta é o meu parceiro Júnior Knight. E o meu parceiro Jefferson também do táxi. Ele tá na área juntinho com os ouvidos aqui na direita. Bora, Jefferson! Como é que é? Vamos dançar! Tu tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Minha amiga Laiana Gutierrez. Mudou quando soube que ela dá maior valor. Mas é. Desse som. Sempre deixei bem claro que um abraço pra você aqui no Animal. Tá muito estranho e não quer conversar. E aí? E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde. E aí, Gino Nike? Já disse eu me focar em. Já tem a sequência que você dá valor. Tá na hora de pensar. Agora Bezerra. Todo mundo tem um passado. Qual foi o pecado? Amor não fica bem. A gente. Amigo Boto da Eletrolar. Todo mundo tem o Mauro Lucas do Salão. Deixa de apontar o Fita lado. Fit Bira. Só tu não vê o quanto. E amiga Glória. De ti, sou louco. E aí? Ti. O Cassivo, o John John. O CR, o Alan. O Choque. Santa Biela, a Gesiane, a Jéssica, o Jefferson, o Pingo, todo da parada Prime aqui, obrigado, valeu. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra você, ela quer dar pra batida, mas ela quer o 57, ela quer dar pra batida, ela quer o 58, ela quer dar pra batida, mas ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pra batida, ela quer o 57, ela quer o. Essa música é muita onda, ó. Na minha cara, então vou ter que levar, tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Quero, toma aqui meu telefone. É o rei da multa, mano. Só te chamei porque tu tem um popô da hora. Mais uma pergunta, tu já... E o meu parceiro Igor Veiga? Eu já tomei, mas eu posso... Igor Veigas, você e o Alan Portugal. Vem cá, tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Tá todo mundo aqui, ó. Boga do Brasil, boga. Vem cá, tu tá meu boga. Boga do Brasil, boga. Vem cá, tu tá meu boga. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. Posso te porra, posso te porra. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. Endoidou! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, endoidou, endoidou, endoidou, endoidou. E no nosso telão, a loja Josi Modas e a marca Music diz, é a marca do momento que veste homem, veste mulher, no telão segura. O bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco no Parada Prime, maninho. Aqui no crocodilo com os fugitivos do toco. Júnior, é mais uma delização dele, Guinho Baez e José Antunes. As molecas já estão na fita. As molecas já estão. As molecas já estão. As molecas já estão na fita. Bora ver, bora ver. Lá vem ela. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Teus amigos. Take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, take, vira, vira. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com desespero que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo você joga, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo você joga, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. É DJ Melly, mas sem pro DJ mulher, não para. Bota a pressão assim, ó. E o meu parceiro Dino do Guindes, da Vila, você, nossa amiga Carol Duarte. E aí, maninho, bota pra tremer tudo, parada Prime assim, ó. E quebra o quadril, quebra, quebra o quadril, quebra o quadril, vai, vai. E a galera vai dançando. Joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, vai jogando. Só pra quem tem tatuagem, só pra quem dá valor. E é sempre nome do chute certo. O paga na hora da galera, passa o mano aí no telão. Muita ressaca, mano. Confesso que sinto em é doido. Ainda tenho seu nome em mim. E o quê? Também tenho seu nome em mim. Ah, vocês estão afim, né? Vamos fazer assim, ó. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, e joga a mão, joga a mão, e joga a mão, joga a mão, joga a mão. Dance na batida, na batida, na batida. Pode o animal detonando e macarina. Do jeitinho que a galera dá valor, dá valor, dá valor. Quem tá solteiro, quem tá solteiro? Cadê o grito da mulher que tá solteira aí? Você me perdeu e agora... Não complique, não sou mais sua. Muito simples, só fazer depois. Um mais um, menos você. Agora. Agora que cresci, você não para de olhar. É por conta de vocês agora. Agora tô em outra e pra você não, não mandar. Um, dois, três, já! Acabou, acabou, acabou. não sou mais de ninguém. Agora vai, no ritmo da batida, mostra aí, mostra aí. Um, dois, três, tá na hora, tá, tá. É Benisco e Neném, ó. Assim que se faz, ó. E o desgraçado tá fumando aí do lado. Bora botar pra arrepiar. E olha no telão, neném. Olha o juro nas carnes no telão. Só as mulheres mais sinceras de Barcarena, as que nunca traíram, elas vão cantar bem alto. Minha pressão. Essa música vai de Cláudio Albuquerque pro Raul Digital. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Ele conseguiu furar esse bloqueio aí. Coração blindado. Eu sempre treinei meu coração pra fugir. Canta, canta, solta a voz, vai. Quero ouvir. Só vocês, só vocês. Dá pra ser mais alto, eu sei que dá pra ser mais alto. Só quem tá feliz. Só que não tem hora pra chegar em casa. Quem é do Remo, quem é do Paissandu? Agora, já. Considerado lá do Tuxá. Ele quer carreira solo. É o Maurinho que tá aí, é. Gente boa. Receba aqui um abraço dos irmãos Gordinho. Esses caras por quais tem um respeito e um carinho muito grande. Gordinho Pressão. E quando fala em Tuxá, vem logo Barcarena na mente. E aí? gordinho considerado. Olha aí, Anderson. Tá de camarote aí, moleque. Que você sempre ia me procurar. Nosso amigo Júnior do Sabor da Fruta, meu amigo Jefferson Júnior, o seu Gabriel, toda a família Sabor da Fruta, tá no telão. E quem é o Maurinho também por ali, ó. Bora, Maurinho. E o DJ Daniel tá comandando. Bora mexer com o coração do Anderson, bora lá. Vamos lá. Oh! E a galera vai pra cima, o gordo de assim. Gigante. E Daniel agora, puxar o guerreiro da galera. Com o DJ Daniel, eu vou a noite. E o nosso parceiro Caju? O lanche do Caju é parceria do Gordudinho. Tá no telão, segura, Nenê. Tem mais uma, tem mais uma. Que fizeram história. E quando toca, a galera lembra. Então toma. Vai, vai, vai. Já. Aí conhece, mano. Esse é o Dinho Pressão. E aí, Dinho Pressão? Esse conhece. Arregaça, meu DJ. Tá comigo. Agora. Afinal de contas, a gente vivenciou essa época aí, sendo que a gente curtiu o Tuxago, tocava na terra firme. É doido, Maurício. Por muito tempo, Complexo Bombato estava lá. Me contento, com DJ Daniel e o Tuxago eu vou. DJ Daniel, eu vou. É crocodilo. DJ Daniel. E aí, o Bob dos Humildes? É. Engraçado, despachou a primeira dama e veio mesmo. O chagueiro da galera. Agora tirou o chapéu. Papai deixou ela no trevo. Vai, se tu conseguir pegar a van, tu vai pra Belém. Se não, tu vai ficar na estrada. Eu quero é mais, eu quero é mais. Então toma, já. E é sempre o nome do meu parceiro Buqueca. O homem da família Marabá. A do telão, segura. Banda 007. O Júnior Knight gosta de na música. Assim. Aqui é crocodilo, meu amor. Como é que é? Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma... Ah, igual ontem já aqui. Inventei uma dança muito. É doido, é? Mexe a cabeça e o quadril e vai ter. Tá ruim, mano. Eu saí pra cá. Vai, vai pro mato, vai. É o Johnson, ele é digital. O cenário é leve. Mexe a todo mundo mata a mãe agora. Na hora de segurar, ninguém segura. Ai, que segurar o bagulho. Tem que segurar assim, ó. Vai! Agora eu quero ver. Ó, ó, ó. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Bora de dedinho, bora, bora de dedinho. Vai botando na pressão, vai, vai, na pressão. Tecnomachine. Joga o dedinho pra cima, vai girando. Gira, gira o dedinho. Gira, gira, gira, gira o dedinho. Gira o dedinho. E vai girando, vai girando, vai girando. Vem ver. Ah, o negócio tá bom demais. Direito, segura! É crocodilo! Falava o tempo todo dela e ela não sabia. É a Laiane Gutierrez. Os flores eu mandei. Engraçada. Yes. Chamei no dia seguinte, quis me aproximar. Peguei o ônibus. E a minha amiga Glória? Ia pegar na próxima parada. Ela ia. E aí? E com um olhar apaixonante, ela me olhou. Era você. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Acho que é tu, Pagodão. Banda. Banda. New Project. New Project. Uma realidade virtual pra você. Pega a visão, pega a visão. Vai. Pega a visão, pega a visão. É Jerry Smith, MC Loma e as gêmeas lacração. É o pique. Uai. Cê bruxa. O animal toca tudo do Pará. O animal toca tudo do Pará. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. O nosso amigo Léo Trindade e as suas perigosas. Já que ó. Funk quando eu vi ela dançar. Amiga Juana. Vi que chamar. Juana Maués, você é a Evelyn Vieira. A Daniele Correia, a Márcia Rafaela. E quebrando desses. Amiga Laia Cunha, tá todo mundo aqui ó. É lá e Cunha. Quebrando desse jeito, novinha, você dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Vai, não para, continua que o Jerry Smith. E aí, Luanda King Copos? Show desse jeito, dá show desse jeito. Ele é sua esposa, Amanda. Dá show, vai, não para, continua. Meu amigo Jefferson tá. Me te gostou? Gostou, gostou, gostou. Bora, família, pressão. E tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou? Amigo El dos Mal Falados. Eu sei. Ele tá na fronteira. Empresário Rodrigo da Fruteira. E o Wellington Silva, o Neto Silva. Calma, calma. O Rupinho do céu, tá todo mundo aqui, ó. Apaixona, toma, calma, novinho. Só não se apaixona, quer. Olha a minha super cafezal. O Júnior Thiago Pingola. O colombiano, alô Bruninho. E o Leôncio. Então toma, toma, toma. Calma, calma, Jairinho. Só não se apaixona, só não se apaixona. Quem gostar dessa aqui, vem agora. Vai dar um gritão bem alto. Agora, assim, assim, vai. Alô, o que

quem já levou um chifre, joga a mãozinha pra cima também. Joga aí, joga aí. E quem já colocou, faz barulho. Joga o dedinho pra cima, a bunda, assim, ó. São amores, amores que matam. Eu quero que tu vá. A torcida do Pai Sandu dá um grito. A torcida do Bicola que bota fé que o Pai Sandu vai permanecer na Série B. Joga a mãozinha pra cima aí, joga. Bate na palma da mão. Já, já, da palma, assim, agora vai. Rapaz, a torcida do Papão vem em peso, ó. Quem é do Pai Sandu dá uma vaiada do Remo. Ega, tá muito fraco essa torcida, olha. Será porque eles sabem que sábado eles vão cair? Quem bota fé que o Paysandu vai cair sábado, dá um grito aí! Só quem é do Remo, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão e canta assim comigo, assim, assim, ó. Remo! Agora tá uma vaia na torcida do Paysandu e bora esperar eles na Série C! Dance, dance, dance, dance na batida, dance na batida, lá vem mais uma que a galera. Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu prefiro. E os cafajeste, a Júlia Leal, você e ajude. Quero você aqui, ó. Enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Essa música é muito firme, já. E você me conquistou, me fez louco de amor. Essa aqui é muito firme, ó. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração a você machucou. Hoje do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pode cair nessa fase de... Vou baixar o som! Mostrar esse amor falso. Isso, Barcarinha. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Tá de um festeiro ali, ó. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Esse é o promotor. Leonardo os Humildes. Quase que barro gordo e o Dinho na entrada, meu Deus do céu. O besteiro é muito mal, moleque. Só com cortesia. Mas como que eu vou entrar com cortesia? Entreguei meu coração a você. Hora de engraçada. Hora que o negócio tá quente. Chega aqui, imagina. Alô, galera do bar, providencia uma água aí pra gente aí, por favor. Nessa vaza de amor. Não acredito. E parabéns a você. Assim mesmo, não quer? E minha paixão não é você. Lobo e... Vou demonstrar esse amor falso. Isso que dá pra ser vinheta em referência. Junta. É que me fez entender. E minha paixão não é você. Tudo verde. Obrigado por demonstrar. O moleque tem história na fronteira. Falso. E parabéns a você. Que me fez entender. Leonardo inventa mais pro lado que pra cá, mano. Aí o meio daí, ó. Tá morto. Esse é um falso. E parabéns pra você que me fez entender. E o motora? E minha paixão. Você é moleque doido. Obrigado. E as periquitas saúde estão na área. O combustível chegou agora. O Leonardo Oliveira. Lá na Botelho. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar? Pega, moleque, o Bill desceu, acabou aquele negócio aqui, olha. Não existia. Pega, cara, esse desgraçado. Você tá me ensinando. Ele mesmo. Sem saber. E é Meu amor, tá morto, morto, morto. Meu amigo Vitinho da família Pressão, ele quando bebe ele vê visagem. Assombração, tudo que não presta de ver. Não dou algo pra ele, dou só água pra ele. Exatamente.